DJ Ellison, o showman das aparelhagens no Pará. Bora sacudir, showman! Três, dois, um! Lá vai! Cima da lisa, só. Você quis ir embora, agora implora, minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Joga essa mãozinha e dali, sal. Sal. Vai, bebê. Lá vai, panga. Lá vai, fogo. Supermercado Bom Preço e a galera da Rede Postos Milena Amaral, meu parceiro Lênio, Grupo São Jorge e claro a nossa Top Betis, sucesso absoluto, showman. Oh baby, e aprendi que vontade de tacar no celular. É caro, viu? E a nossa equipe de segurança, sucesso absoluto, é a WR, papai! Sucesso! DJ Ellison. Tá de coração desesperado. É só bebida quente. DJ Ellison. Tem um coração gelado. Ei, Ellison! DJ Ellison, aquela que machuca. Qual é? Haja sem essa aqui, né? Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vem, papai! Parceiro Hélio da CL! Tá aí com a gente, mano! Leonardo Oliveira! Você é meu papo!

começou! O primo Choque também tá aí. This is the rhythm of the night. The night. Hey. Oh yeah. Só do batida. This is the rhythm of the night. Sem sacanagem nenhuma. Quem foi que ficou solteiro pra curtir Salinas aí? Bota o braço pra cima, vai. Solteiro, solteiro. Separou, foi! Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou ser. DJ Alisson! Senta na boca, senta na boca, senta na tua piru. Vem piru, vem piru. Bela, bela, tá solteira. Vem piru, vem piru. Bela, bela, tá solteira. Tá solteira, solteira, solteira. Solteira. Bora, força, top Betts. Tamo junto, mano. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco passar no nosso. E a galera do supermercado? Chama. Que minha bom preço! Aqui na frente, comandando tudo. Morri em Vegas, me arrastando. Rede Passo Milano Maral. E o grupo São Jorge. Carne feita, aqui tá bom demais. Sexo no escurinho e mais tarde tem mais. Isso tá virando vício, já tô no round 6. A chuva caindo lá fora, senta mais uma vez. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Sexo selvagem, coisa de momento. Só no paque, paque, chama! Só no paque, paque, paque, paque, paque, paque. Aí, chega, Vivi, bora, tá na hora, então puxa, bebê, vai! Assim, assim, assim, vem pro cabaré, Vivi! Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua mulher. É o bora, Rafa, bora, Cris! Minha pequenininha Nara! É o melhor lugar pra esquecer sua ex-mulher. E o neném da Diz! Esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré. Olha meu parceiro padre também! Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, é o reduto das poderosas. Aí, canela da família Pix. É o melhor uísque, deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Assim, bebê. Isso é muito saliente. Ai. Vendo ela dançar no pole dance. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Cabaré lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas. Aê garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque. Deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Que jeitinho maneiro, showman! Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Hoje é aniversário do Willen, tá pagando tudo, meu irmão! E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá, tá movimentando. Alô, Wendel! E ela tá. Rapaz, hoje o lançamento tá exclusivo, né, Wendel? Milena Amaral! No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra quem mim. Quem manda? Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai bolando essa bunda. Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Cadê a Lore de Mills? Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai bolando... Rebolando! E faz um jeito que nem meu parceiro cachorrão tá mandando ver. Quarta-feira tem litrão, hein? Vamos tá junto. Tem xeré. Que nem o MC Loro tá aí com a gente também. Chega aqui, Loro, chega aqui, mano. Eita, showman. Sentar desgraçado. Sentar concentrado. Ela vai jogar, joga com poder da chama. Tentar concentrado. Ficar concentrado. Você quer sentar concentrado. Ficar concentrado. Tentar concentrado. Ficar concentrado. Você quer sentar concentrado. Ficar concentrado. DJ Alisson. Ficar concentrado. Essa aqui vai estourar. Esquece a maquininha. Toma, toma, toma. Para minha família Jamaitetuba. Esquece a maquininha. Hoje eu pago com cupim. Esquece a maquininha. Hoje eu pago com cupim. É o W Bix, pô. Tá lançando mais uma pras cachorros. Papo, papo, papo. E que tá outro lugar? Pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe. Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, o meu disco arranhado. Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Jogador do Santos, não, pai. Já pega aqui, peraí. Tem amigão lá de Guaraci. Cuiabá, não. Puxa, puxa, puxa, Alisson. Entendi, 3 da manhã. Juventude! É o Vitor Mendes, zagueirão do Juventude. Quando a gente tava junto, você só vacilava. E agora tá ligando essa hora. Essa porra de demais, só Miguel, né, meu irmão? Amava coisa nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava coisa nenhuma, pode falar. E o DJ Alisson botando pra tocar. Isso que é vida. Acorda pelado. Que o nosso amor nunca viria. Vem ali! Isso que é vida. Transando todo dia. Acorda. Acorda pelado. Com você do lado. Que o nosso amor nunca viria rotina. Pra cima! Isso que é vida. Da, da, da, joga pra cima, só quem tá solteiro! Bora botar no cesto! Ela tá querendo namorar. E eu sei bem onde é que isso vai dar. Vai que o beijo encaixa, vai que arrepia. Tem ninguém em casa. Vou ligar o som pra ela dançar até o chão. Ela vai me olhar, vai provocar. Cheia de tesão, parece miragem, mas é sacanagem. Essa mina vai morar no meu colchão. Isso que é vida. É o DJ Ellison botando sal pra sacudir. Engolha. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Bora pancadão, bora pancadão, bora pancadão! Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu! 3, 2, 1, bora! DJ Alisson! Os drinks já estão aí liberados pra galera que tiver a fim de tomar os drinks, né, papai? Então é só chegar ali, ó. Bora, carequinha, chumi! Toma essa aqui, ó. E eu sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar meu bem tu chora. São Jorge arrebentando, tá com o show mesmo. Se olhar não me engano, te conheço bem melhor que qualquer um. Toda a galera do Papo Calcinha tá aí com a gente também, tô gostando, hein? Inclusive eu tenho um amigo que ele gasta todo o salário dele com as calcinhas, viu? Não, não é o Thiago, não. Um gelado pra se despedir, num silêncio que vizinha tudo. Entra no teu carro de garçom e o cinto de diamante foi saindo do tom ao te ver. Bora, bora, bora, bora! Atenção, proprietário do carro de placa OTW2F92. Chega com a máxima urgência, por favor. Eu fui ligando os fatos da DBSM. Vou tentar continuar a vida sem você. Vou viver com você. Eu vou me declarar com a voz e coração. É o DJ Alice e você. Depois de dar uma vestinha com o anel, filho das estrelas que rodou. Chama, Alisson. É o DJ. Ele chega aqui, mano, chega aqui. Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer. Deixa eu dar um abraço, né? Faz tempo quero falar com você. Desculpa parecer assim. Não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. DJ Ellison. Saudade. Saudade tem nome. Sou eu. Meu coração ainda. Quem não deve nada pra ninguém canta! Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Vou. E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Esse é meu parceiro, Ossi. Bota anos de amizade aqui, viu? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Mais outro carro aqui? É o mesmo. Mais uma vez, o carro de placa ODW2F92. Chega junto, rápido. Ela tá doida pra sair fora, mas... Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Dani Showman! DJ Alisson! Terminou e ela tá castigando. Todo mundo é videozinho revolando. Meu coração não tá aguentando. Eu fico ligando e ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na... Ou tem uma loura ou uma morena. Saudade. Mas aí agora é caneguinha. Sabe o Gama, Bruninho, Fantasminha. Bora com o padre! E o Alaô, o Conde! Viu pedaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, faz isso, vai ser feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, enquanto te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. Bora, Jeff! Teu beijo me enlouqueceu. Performático. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. Teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Beleza. Pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo, desejo, faz isso, vaqueiro feliz, verdade. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te amar. Bora, Renato Reis! O teu beijo me enlouqueceu. Vem, papai! Bota na mídia, bota na mídia! Tô querendo te beijar. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. E aí, Guto doido? É o Muco doido, a galera de Canetá aí com a gente. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o Silobo e a Dona Simone. É o que tá tendo. Pedaço de amor. Bora, Hélio, bora, Hélio, bora, Hélio! Tá doendo, tô sofrendo e ela não tá me atendendo. Baby! Oh, baby! Chama! Ai, que vontade de tacar meu celular. Tá vindo aí, a inauguração do posto Milena Amaral em Salinas, papai. Alô, Ender! Chama o chumeiro. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal. O que que tu vai fazer, seu bem? Alô, preto de São Miguel! Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá procurando. Só o comandante que não tava cantando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga o Xande dá atenção, meu amor. Imagina o Marcelo Moreno com Jane Avião. Canta, Xandão! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Sou seu esquema preferido. Ela dispensa as palavras, amiga, pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Sou o seu esquema preferido. Vai no chão, Daninha, vai no chão, Bibi, vai! DJ Ellison. Sem parar mesmo! Chame a minha DJ Ellison e MC Dani! Que mistura louca! Novinha, faz é bom tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado. Toma-te. Será que é. Agora quero ver de novo, vai, vai, vai. A Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a Danisa tá, senta, ela senta. Devagar, que a Danisa senta, senta, Danisa senta. Seu para, que a Danisa senta, senta, ela senta. Devagar, que a Danisa senta, senta, Danisa senta. Seu para. Jorginho do programa, me chama que eu vou! É, Jorginho! Novinha, faz é bom tempão que eu tô aqui de olho em tu. Renato Reis! Amiguinha. Tá ele e a Dani! Ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje? Chama a Dani, chama! Você na linha, vai maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. Bruninho e a Ilane! Só mexendo o bumbum. tô ficando tarado, doido pra saber. Alô, Juninho Castro! Renato Lourenço está presente com a gente na pousada Princesa. Trinques do Aero Smooby. Nosso amigo Tobias. Chama, chama, vai! Só quem? Só você. O meu coração querer. Já me envolvi com... Minha família São Jorge tá aí, ó! Seu abraço... Grupo São Jorge! O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você... Quem sabe canta, vai! Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota já? Neném. Bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. É a DJ Emerson. DJ Guga. Miséria. Respeita. Versão brasileira. Saudade do pop. Eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Traz a maquininha que hoje eu passo. Alô, Renato Alexandre. Traz a maquininha. Fala, Mourinho. Ela quer se envolver. Tá querendo perigo. Quer sentar pros maloca. Quer sentar pros bandido. Tá loucona, tarada. Tá sentando chapada. Cadê o AD, Jefferson? Cadê o AD? Marcante, é? Calma. Tu tá malvado, vou sentando com os amigos, ficando com os aliados. Vou sentando com os amigos, ficando com os aliados. JF. Aí, seco! Chega aqui, brother. Ah, meu irmão. Chega de lugar. Bora, papai! Aí, chame, chame, chame, chame, chame. DJ Alisson. Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Hoje reacendi a chama aqui no meu coração. Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou. Ouvindo aquela música que fala só de amor. Fala de amor, fala de amor. Eu conto as horas, dias, meses que não tenho mais você. Sabe que solta o batidão, Alisson! Pra ter seu amor, eu vou arriscar voltar ao passado e te... E que é show, documentação aí do nosso parceiro Miguel Thiago. Habilitação e documentação. Tem gratificação, deixar lá na portaria, né? Tem gratificação aí, viu? Essa é pra ti, pequenininha na área. Dele, dele. DJ Ellison. DJ, DJ Ellison. DJ Ellison mandar, você dança. Insalinas! Por onde eu vou, penso em você. Não aguento mais viver assim. A noite cai, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Chega aí, beijinho! Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Essa é uma matemática do amor. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Nossa senhora. Mas você me visita toda noite. Me traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Conveniência Elite e Lava Naves, curtindo o show mesmo. O show mesmo. Jeito. fica louco, hein, papai? Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu... E o quê? Já nem sei se me fez tão bem, se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar. Aí, banca! Apagar, vou esperar, me responder. Apresente isso aqui, papai. Liga, cobra, vou aceitar, não vou brigar, vou atender. Não, é só buscar. Bora, Thiago, tô medo! Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica, esconde, diz aonde você tá. Não me importa se você morar aqui perto ou bem longe, eu atendo, é só ligar. Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje, faço um ano sem ficar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal. Puxa, Elisão! Ele é foda, meu irmão. Quando tu me deu um sorriso, eu te... Vai, Conde! Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor. Bora, Leonardo Oliveira! Bora, Hélio! Deixa o coração depois se abrir. Didi Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Puxa, puxa, vai, vai, vai! Na, na, na, na, na, na. O Igor Freitas, o piloto oficial aí do Thiago Dormir. Nossa Senhora! Você sempre me avisou. Vai beber, pô. Tudo e vamos viver. Como é que segura, né? Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Aquário! E doido, e doido. Joga pra cima, vai, vai. São amores. Vai. Amores que matam. Amores que ferem. Dois, um, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa, deixa, deixa,

e na fila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai botando, vai tirando, vai botando, tira, tira, tira, solta a batida aí, compa. Toma! Essa batidinha é maneira. Deixa no batidão, deixa no batidão. É o showman Salinas arrebentando, tocando daquele jeito. Uma sacolinha amarela. Por favor, devolver. É nossa amiga aqui, viu? Vamos dar esse apoio. Eita, papai! MJ Gripes! E também o Camarué. O papai tá aí com a gente. Consegui um shortinho lá pro cara de balsa, viu? Se joga! Pá, pá, pá, pá, eu tô no pop. Pá, pá, pá, pá, é super pop. Pá, pá, pá, pá, eu tô no pop. Pá, pá, pá, pá, é super pop. DJ Josimar, vai começar a pedinha no pop. Vai agitar, toca DJ a sanfona do pop. Eu sou do pop também. Super, super pop. Tá. DJ Alice e Juninho, agora vou tocar. A família é pop, para é pop. Eu sou do DJ André Mix. E toda a galera da carreta, a sinal. Eu sou do pop também. Eu também sou. O De Pinheiro, tão fechado com o Tormento Fortaleza. É bem aqui logo, viu, Thiago? Semana que vem já pega o ouro. Se quiser agora, mete piso. Você me chama, tô pronta, vem já. Se me liga, vamos em cima, chama! Também pra Fortaleza com a gente. O meu parceiro Márcio. Ele já assinou contrato com a gente aqui. Tá fechado no showman 5 anos. E não tem rescisão, hein? Ai! Galera de São Miguel, Preto. O Ravengal, o Primo Choque. João, Fabrício, Vitinho, Mamão, Maguila, o Bigode, toda a galera formada aí. sua cara e vou ver. Alô, meu compadre Bruninho! Vem aqui, papai! Pode chorar, pode sofrer. E aí, Lore? E nunca mais eu vou voltar pra você. Compadre, note bem essa música aí, ela é top, viu, Maninho? Vai! E vai tocar. Anote bem. Quando o mestre DJ Ellison mandar, você dança. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Eu os escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja cedo. Tá legal, peraí. Simbora! Toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então, um show, man! Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto o sorriso. Verás o nosso casamento. O quanto eu vou. Essa não tem hora pra parar, papai! Daqui a pouco tem a galera da eletrônica! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Eu os escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. E deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Assim, assim, papai. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até recordar. Dias se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer nem daquele jeito. Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, papai. Vai assim, Alisson. Perfeitos momentos quando juravas amor. Aí. Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atendeu. Nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. Coraçãozinho! O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Meu parceiro Jefferson do Robin. Segui pra ti, mano, vai, presta atenção. Tentei, não deu pra esquecer. O beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir um novo mega rodisson. Eu quero ficar com você. Dudu, chá! A Yanka no circuito! Tá com show mesmo, papai! Estão confirmados lá em Fortaleza! Ele vai pra si! O showman! Já tá virando tradição, né? Alô! Júnior da Dinave, alô Priscila! Para o Júnior! Daquela cidade. Essa é a DJ Mary produzindo só somzão. Só você, pega, pega o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço só você que tem, seu beijo é só você que tem. Posso beber, posso beber, se não for você, aí não vai ser. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Posso beber, posso beber, posso beber, posso beber. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a duas também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga. Julho, tem aniversário do Leonardo Oliveira, hein? Patrocínio Master, meu parceiro Hélio, hein? Pode crer. Olha, vai estar lá! O showman! Bora, louro, dá-lhe mais bazucada aí, violenta, papai! Elouro, o pancadão é teu aluno, né? Eu já sei disso, babá. Júnior da Linave! Assim, bebê. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu... Pelo amor de Deus, quem encontrou essa habilitação, vamos devolver lá na portaria que tem gratificação. Sem conto, meu irmão. Pra quem quer ficar com a habilitação, né? Titaco, titaco, taco, titaco, titaco. Vai na bolsa, acha essa habilitação. Titaco, taco, se eu mandar o espaguete. Titaco, titaco, taco, se eu mandar a tremidinha. Titaco, titaco, taco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco. Bora, Demi! Bora, Nara! Pararatimbum! Pararatimbum! Eu vou, eu vou! Número 2 hoje, né? Eu vou, aí é 1. Sentar agora, eu vou, eu vou, eu vou! Priscila e o Julião da Linave! Eu vou! Mas o Gin tá mais bonito agora. Pararatimbum! Eu vou! Pai Sandu tá fazendo bem pra ele. Deixa, senta, menino, não se esqueça. Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça. E aí, meu parceiro, De Santos? Deixa mostrar como é. O cara conhece tudo em eventos do estado do Pará, meu irmão. Fechadão comigo! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Milena Amaral em Salinas. Prepare-se à inauguração. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, você respeita, tá louca, tá solteira, tá pra onda, poderosa, cheirosa, sabe o que quer, ninguém segura essa metralha, deixa, deixa, deixa, ela é doida, maravilhosa, abaixa que é tiro, abaixa que é tiro, abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Deixa ela passar, quero ouvir. Deixa ela passar, maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Oh, que swing é esse? Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Aí fica difícil, né? Acho que o trança de costas. Solta o parango. Deixa o papo e deixa a menina bater na dele. Mais uma do chão. Prepara, prepara, prepara, prepara. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Um, dois, um do chão. Deixa o papo e deixa a menina bater pra quê? Ela... Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber, yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vamos beber, nós vamos curtir a vida. Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber, yeah, yeah, yeah, yeah. Vem malandra, vem malandra, vem malandra. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é... Para, Thiago, dormindo! Pra cima, pra cima! Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura. É o DJ Alice Salim! Não vem me rotular. Não caibo em caixa direito. E me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa. Mas nada me impede de te xingar na minha... Quero ouvir, quero ouvir! Eu... Para de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu. Te mete na vida de outro, na minha não. Vai. Chega, chega, chega. chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Eu preciso te ter. E o DJ Alice em você, você, mozão, eu não preciso mais beber. Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda, você sentando, mozão. Me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai tia. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você. Bora, panca! O pai te ama, é, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. Puxa, puxa, vai! Puxa, provado, is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Reggae music! Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Vem no pique, vem no pique, vem no pique, vem no pique, vem no pique, vem no pique, vem no pique. É o pique. É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Nossa, que é isso? Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com. Com tudo. Nossa, Bibi, solta o nome do chamei, vai! Assim, assim, assim, vai! Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa, ei, tu tá na gaiola. Várias malandras jogando, ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando, ei, tu tá na gaiola. Mix e também a série é Mix lá do Arsenal. Vai descendo a danadinha e não para na novinha. Vai descendo a danadinha e não para na novinha. Quem é que vai amanhecer na beira da praia hoje, papai? Canta assim, ó. Chama! Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Bora dar uma volta, se chame! Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. Complexo da Penha, verdadeiro. É brinde? Verdadeiro. Vamos pra gaiola. Bora, Jeff! Que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim. Não quer qualquer meu creio. Senta, desgraça. Ai, droga. Ai, droga. Ai, droga. E aí, ó? Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou. Só as antigas, meu pai. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Que isso?

massa, bebê. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo. Zé Vaqueiro, pra apaixonar o seu coração, vem com Zé Vaqueiro. E o DJ Ellison, fica comigo, meu. De primeiro, Thiago Tormento. Essa dupla vai dar o que falar, meu. Deus das mãos. DJ Ellison, não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Para meu dia. Lembra da nossa canção, dos nossos sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas sem ter você? Um pedaço bom de mim. Amiga Natália, tá aí presente com a gente, gerente geral aí da Top Bets. E a galera que tiver afim de chegar junto aí na Top Bets, só procurar aí nossa grande amiga Natália. Muito bom, viu? Muito bom, muito bom. Que tal assim, ó? Quando o mestre DJ Ellison mandar, você dança. DJ Ellison. DJ Ellison. E o quê? Se um dia te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. Para com o padre! És o meu primeiro amor. Já já a gente vai tomar uma aí, curtida eletrônica. Quero te encontrar, quero te namorar. DJ Ellison. DJ Ellison. DJ Ellison. Larry Streets. Como é que tá, mãe? Hein? Todo o meu amor, estrela guia, me carregue para onde for. Agora, gente, porra. Equipe Arsenal! Saúde, mestre! Cadê essa galera? Cadê ela? Aí, ó! Obrigado com carinho. Todos vocês aqui presentes com a gente. Revoada com esse cara, viu? Fiquei triste a chorar. Ele que manda, né? Direção para viver. A cena é com ele. Eu imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. Alô, sereia. Juro, mas vou ter que aceitar. Então! Tentar um nossa garretinha magnata. Tudo certinho? Vamos botar pra você na hoje? O CD tá gravando aqui, mais tarde. Olha quando eu tocar isso aqui, ó. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Aquele caranga na beira da praia. Chumei. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. E a família Bazu? O showman. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você! Você me perdeu. Sal, sal, sal, sal, desgraçado. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber que perdeu. Aí, bolsa! Lembro que você me falava que era amor para sempre.

cair aí. Passando, segue, chuga junto aqui, papai. DJ Alisson. Dali Ellison!